criança musical recém-nascida, quando a canção entrou na minha vida. Cantiga de ninar que a minha mãe cantou. Eu era adolescente, apaixonada e atrevida, quando a canção voltou à minha vida. Cantiga de dançar que o meu amor tocou. Mas o que eu não sabia é que a canção que faz feliz às vezes dói, às vezes dói. Num baile desta vida, de repente a vida diz que a minha voz não era minha nunca mais. E desde então eu me tornei cantora popular. E desde então faz feliz, às vezes dói.